93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. Dos bombeiros vacinados. É a previsão de que todos estejam vacinados na época mais crítica dos incêndios rurais. Patrícia Gaspar diz que o dinheiro aplicado na administração interna não é um gasto, mas um investimento. Eu penso que sim, vamos lá ver. Há sempre um caminho a percorrer e podemos sempre melhorar e continuar a trabalhar e é essa a nossa intenção. Eu penso que nesta área, como em tantas outras, nunca poderemos dizer que temos tudo feito. Ou seja, é de facto um dia de cada vez e tentar sempre que estes serviços, que são serviços obviamente críticos, estejam dotados das capacidades e daquilo que efetivamente precisam para cumprir a sua missão. E é isso que temos procurado fazer ao longo dos últimos anos, e aquilo que eu procurava destacar na mensagem que foi hoje publicada é mesmo isso, ou seja, é que tudo aquilo que gastamos na área da proteção civil, no fundo não é um gasto, é efetivamente um investimento que tem um retorno, que é um retorno muitas vezes pouco visível, mas é um retorno da nossa segurança. Patrícia Gaspar diz que o dinheiro aplicado à administração interna não é um gasto, mas um investimento. A secretária de Estado de Administração Interna defende que se tem investido o suficiente no setor. O município de Almada criou, no âmbito do Plano de Almada Solidária, uma medida extraordinária ao apoio alimentar e outros bens de consumo básico. A concessão de 6 mil euros, tendo por base um cabaz mensal por pessoa no valor de 50 euros. Trata-se de uma resposta ao aumento de pedidos de apoio junto das entidades locais e tem como objetivo apoiar os agregados familiares ou indivíduos que se encontrem em lista de espera para entrada no Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas. O coordenador do Hospital de Campanha de Lisboa defendeu que é mais prudente manter a estrutura ativa, apesar da diminuição do número de infecções, justificando que assim os hospitais podem retomar mais rapidamente a atividade normal. No entender do coordenador da Estrutura Hospitalar de Contingência de Lisboa, é mais prudente não suspender essa atividade para já. As grutas do Poço Velho vão ser devolvidas à população. A requalificação, que vai durar cerca de 45 dias, está estimada em 81 mil euros, vai permitir para já criar um circuito exterior. Será depois criado um circuito de visitação no interior, que com segurança vai permitir a todos interpretarem e conhecerem o local onde Cascais nasceu. Vamos ter uma praça onde as pessoas vão poder fruir mais um recanto encantado de Cascais e depois no interior vamos ter um circuito de visitação que com segurança vai permitir a todos conhecerem e interpretarem aquilo que foi o nascimento de Cascais neste lugar. Estas grutas são de facto o sítio onde Cascais nasceu. É uma necrópole pré-histórica do Paleolítico, portanto estamos a falar de o mais ancestral possível da existência humana em Cascais e são um motivo de muita curiosidade por parte de todos os municípios de Cascais. 99,9% das pessoas de Cascais sabem que as grutas existem, mas nunca puderam lá entrar e o que nós vamos fazer agora é devolvê-las à população, mostrando-lhes que entrando no coração de Cascais se pode mostrar e se pode conhecer o sítio onde Cascais nasceu. Projeto da Câmara Municipal de Cascais, as grutas do Poço Velho vão ser devolvidas à população. 93.7 FM. Ainda bem que está por aí com as melhores músicas do seu fim de dia. A partir de agora e até às 8 eu vou estar também por cá consigo e eu espero que se deixe ficar então desse lado. Hoje é sexta-feira, já só conseguimos pensar naqueles dois dias de descanso, mas deixe-se ficar por aí, fazemos a contagem e até ao fim de semana juntos.